Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Sprint Cup, né? O final de semana aí maravilhoso que foi a corrida da Sprint Cup, todo final de semana, né? Para falar da Federated Auto Parts 400, desculpa se o meu inglês não é muito bom, mas enfim, corrida muito boa, corrida meio apreensiva, né? Porque ainda teríamos vagas a ser definidas ainda, teríamos aí a chance talvez do Chase Elliott vencer a corrida, se garantir de forma assim, já tô lá mesmo, mas a grande luta, né, a grande duela ali pela última vaga do Chase foi entre Jim McMurray e Ryan Newman, que parece que não foi muito favorável pro Ryan Newman, né, o Ryan Newman aí que teve dois problemas durante a corrida, o principal e o que realmente o tirou de vez aí dessa luta pelo Chase foi na volta 364, quando, na minha opinião, o Tony Stewart mais uma vez, né, tentou fechar o piloto para estragar, para deixar a corrida mais, vamos dizer assim, mais calorosa, né? Até pensei que o Ryan Newman e o Tony Stewart iriam conversar após aquele incidente ali. Tanto é que o Tony Stewart saiu super bravo do carro. O Ryan Newman também saiu com um cara de bons amigos. O Ryan Newman falou em entrevista: eu aprecio ele, né? Apreciei esse desgai. Ele falou, o Ryan Newman. Mas eu tenho certeza que isso aí foi um tom irônico do Ryan Newman. O Ryan Newman não ficou satisfeito, porque era uma corrida sim que ele disputava a vaga. É, em certos momentos o Ryan Newman chegou a estar dentro do top 10 ali para tentar fazer alguma coisa diferente, mas não conseguiu realmente. O Ryan Newman, depois desse incidente aí, em uma das relargadas aí no finalzinho da corrida, não conseguiu a sua classificação, infelizmente, né, o Ryan Newman. O outro piloto também que disputava aí, talvez, né, querendo vencer a corrida, estava muito à vontade ali, foi o Ryan Blaney, mas o Ryan Blaney acabou batendo no comecinho da corrida, apenas na 12ª volta, né, foi a primeira bandeira amarela da noite, e o Ryan Newman viu aí qualquer possibilidade de ir para o Chase esse ano, indo por água abaixo, né, mas, infelizmente, ou felizmente, ou temos ainda mais 10 corridas no ano, né, tudo pode mudar, quem sabe ele consiga vencer uma corrida aí, né, o Ryan Blaney, e o ano que vem ele esteja mais forte ainda, porque na minha opinião o Ryan Blaney fez um grande ano, né, para a Wood Brothers, que fazia muito tempo que não tinha resultados tão expressivos como tinha, né, como está tendo agora com o Ryan Blaney. Eu acho que essa aliança entre Ryan Blaney, Penske e Wood Brothers possa crescer e deva crescer ainda mais o ano que vem, mesmo o Ryan Blaney não indo para o Chase. Eu ficaria feliz, muito feliz, caso ele tivesse ido. Mas enfim, vamos falar um pouquinho agora do Denny Hamlin. Conseguiu sua vitória de número 29, a sua terceira vitória nesse ano 2016 e a sua terceira vitória na casa dele. Ele que mora em Virgínia, ele que corrida em Virgínia, em Richmond, ele correu aí na casa, não posso falar na casa, no estado dele aí, né, correu praticamente em casa. O Denny Hamlin conseguiu ir pela primeira vez em Richmond, pole e vitória, né? Aliás, ele conseguiu, tinha conseguido apenas 3 vezes isso, né, pole e vitória em outras corridas, que foi pouco em 2016, as duas corridas, pole e vitória. Depois havia sido Marshall em 2010, né, pole e vitória, agora conseguiu aí pela sua quarta vez na carreira, pole e vitória em Richmond. Então, parabéns aí o Denny Hamlin, terceira vitória no ano, terceira vitória em Richmond. Só para falar um pouquinho de história aqui, né, essa talvez seria a quarta vitória dele. Se não fosse em 2008, né, quando ele acabou tendo os pneus estourados na volta 381, faltando 9 voltas para acabar a corrida, ele viu a sua vitória indo por água abaixo. E eu lembro que naquela noite ele liderou muitas voltas, muitas mesmo, se não foi boa parte ou todas as voltas, ele ia fazer um regaço lá em 2008. Né, o Denny Hamlin, eu vou até pesquisar essa informação aqui porque é bem interessante. Eu lembro que foi na corrida noturna, isso, corrida noturna, o Denny Hamlin acabou tendo esse problema. Não, foi na corrida de durante o dia. Ele tinha liderado todas as voltas, ele liderou as 381 voltas, o Denny Hamlin. Não deu chance pra ninguém, o Denny Hamlin, naquela noite lá. Estava impossível o Denny Hamlin. Mas acabou tendo problemas aí, o Denny Hamlin não conseguiu vencer aquela corrida. Agora soma 3 vitórias, parabéns a ele aí, né? Vai com mais 3 pontinhos de bônus aí, o Denny Hamlin, para a fase classificatória do Chasegan, para a fase aí agora de cortes, a fase que realmente o bicho vai pegar. O outro destaque com certeza é ele, Kyle Larson, né? Parece que aquela vitória do Kyle Larson fez o Kyle Larson ressurgir, né? O carro que era ruim agora ficou bom, o piloto que tinha aquele promessa de mito agora começou a andar bem, né? Parece que a vitória aí ou fez muito bem, venceu em Michigan, foi terceiro em Darlington e agora em Richmond foi o segundo colocado, largou na segunda fila e terminou na segunda fila. Interessante também, né? O pole lá que terminou em primeiro e o segundo colocado terminou em segundo, né? Então assim, a primeira fila como largou foi como chegou. Parabéns a todos aí, os dois pilotos que largaram na primeira fila, né? Então, voltando a falar um pouco, né, vou até deixar essa discussão, né, do Kyle Larson aí pro terceiro bloco com o Hélio Lima e talvez com o Pedro Mugatti. Quero ouvir o Pedrão falar sobre o Kyle Larson, né, porque tá aí. De repente, tudo que era ruim, tudo não, porque o carro não era bom, porque não sei o quê, porque a equipe não vai, porque na hora que pegar um carro de ponta ele vai. Então, agora o carro ficou bom. Se o carro que era ruim agora ficou excelente, agora ficou bom o carro, né? Lembrando que a Ganassi aí escorre com o suporte da Hendrick, né? Ano que vem talvez vai ter uma força um pouco maior, né? Porque a Street Haas está deixando a Hendrick, deixando o apoio da Hendrick, está indo para receber o apoio da Ford, né? A Street Haas. Então talvez a Ganassi seja realmente a nova galinha de ovos de ouro do Rick Hendrick aí, que realmente é um grande empresário, um cara visionário, um excelente cara aí, um cara que a gente tem que realmente dar todas as condolências, né, ao Rick Hendrick. Então parabéns ao Kyle Larson aí pela sua segunda posição, tá mais que garantido pro Chase, isso aí não teve problema durante a corrida. Outro destaque é o Martin Truex Jr. O Martin Truex Jr. acho que não precisa nem destacar ele, porque ele vem sendo destaque no ano, né? O Martin Truex Jr. realmente vem fazendo um grande ano, vem fazendo um ano soberbo, o Martin Truex Jr. Terceira posição, não precisa nem ficar falando muito aqui, só relembrar vocês que venceu semana passada em Darlington, né? Uma pista mais difícil, uma das pistas mais difíceis da temporada. Então parabéns ao Martin Truex Jr., foi o terceiro colocado, mais um top 5 para a coleção dele no ano de 2016 aí. Outro destaque é o Keselowski. Keselowski aí que busca aí talvez a sua quinta vitória, agora vai buscar ainda mais, né? Fechou aí o campeonato regular com 4 vitórias, né? Fez uma boa corrida em Richmond, foi o quarto colocado. Ele que largou lá atrás, pessoal, e veio crescendo e terminou na quarta posição. Parabéns ao Keselowski aí. Se eu não me engano, ele fez até uma estratégia diferente numa das paradas aí, colocando apenas 2 pneus. Se eu não me engano, ele fez isso. Outro destaque aqui é o Kevin Harvick, que também é outro cara, não precisa nem destacar. Eu acho que o Martin Truex Jr. e o Kevin Harvick, eles por si só já são destaque, né, pela regularidade que os dois apresentam durante o ano, né. O Kevin Harvick venceu recentemente Bristol, depois de lá pra cá só top 5, quinto em Michigan, segundo em Darlington, terminou atrás do Martin Truex Jr. Aliás, o Martin Truex Jr. roubou a vitória do Kevin Harvick lá em Darlington, né, e agora existe o meu quinto colocado. Parabéns aí pro Kevin Harvick, né, pelo seu excelente top 5. Outro excelente resultado foi Casey Kane, Darlington foi sétimo, agora foi sexto. Talvez o negócio de Chicagoland vai ser o quinto, né, até assim ele chegar à vitória. O Casey Kane não vai pro Chase, infelizmente isso está manchando um pouco aí a carreira do Casey Kane, que é brilhante no meu modo de ver. Vamos falar, quero falar esse assunto aí um pouquinho com o Hélio, né, e com o Pedro. Mais uma vez lembrando, se o Pedro tiver, né, então eu quero falar um pouquinho do Casey Kane com o Pedrão aí, relembrar também, vou também relembrar bons momentos com o Casey Kane, né, quem começou a acompanhar um pouco a categoria agora, não sabe quem realmente é o Casey Kane, como ele é um piloto muito bravo, muita vontade, né, então o Casey Kane realmente tem uma boa história aí, uma história de dar inveja a muitos pilotos, mas os resultados não vem sendo aquilo que nós esperávamos dele. O outro destaque é o Jeremy McMurray, né, companheiro do Kyle Larson, a Ganassi que coloca os seus dois carros no Chase, né, parabéns ao Kyle Larson aí, continuando aí boa sequência de top 10, né, foi oitavo em Green, Bristol, Michigan, agora é tudo oitavo, tá, pessoal? Foi 15º, foi muito mal em Darlington, né? Apenas 15º. E agora 7º colocado em ritmo. Parabéns aí ao Jim McMurray, classificado. Ele viu seu maior adversário se bater no finalzinho da corrida, mas ficou feliz e fez o seu papel, que foi terminar à frente do Ryan Newman, apesar de o Ryan Newman ter tido problemas batidos e abandonado a corrida. Mas o Jim McMurray a todo momento andou à frente do Ryan Newman, não deu chance alguma para o Ryan Newman tentar superá-lo. Tanto é que o Ryan Newman, o máximo do Ryan Newman foi a 10ª posição, e o Jim McMurray chegou a andar até dentro do top 5 durante a corrida. Outro destaque é o Kurt Busch. O Kurt Busch que se vem passando por um perrengue, né? Bateu em Bristol, foi 12º apenas em Michigan, bateu em Darlington, né? Conseguiu a sua 8ª posição aí, fez uma boa corrida, estava fora do top 10 perto do final da corrida, mas conseguiu terminar dentro aí. Parabéns ao Kurt Busch, é um cara também que nós queremos e devemos ficar de olho nele no Chase. Outro cara aqui é o Buchinho que tá tranquilão, né? 4 vitórias junto com o Kanzelowski aí, né? Foi o 9º colocado, salvou o top 10, andou no top 5, fez lá, né, certos momentos da corrida lá, fez 1, 2, 3, 4, 5, dominando aí o top 5. A Joe Gibbs, apenas o Cal Edwards andando fora, que tava andando lá no top 20, top 15, né? Mas parabéns aí ao Kyle Busch pela sua 9ª posição, que foi um resultado bom. Agora é foco no Chase, né? O outro destaque aqui é o Joe Logano fechando o top 10, né? Uma 10ª posição. O 10ª posição que vem colecionando o Joe Logano, né? O Joe Logano foi o 2º em Green, Bristol ele foi 10º, Michigan foi 10º, foi top 5 em Darlington, 5º, e agora 10º de novo em ritmo. Então parabéns ao Joe Logano, apenas 1 vitória nesse ano, né? Vamos ver aí o que espera o Joe Logano no Chase, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Temos outros destaques aqui que não terminou dentro do top 10, mas precisamos falar deles aí. Jay McMurray, 12ª posição, um excelente lugar para mim, vai ganhar, ganha o prêmio, fez muito pelo pouco que tem, né? Com a Lavigne Family Racing, né? Com o carro 95, parabéns a ele. Outro destaque também, pessoal, é a Danica. Temos que destacar a Danica aí, terminou na volta do líder, né? A Danica Patrick. Terminou na 15ª posição, parabéns para ela, largou lá atrás em 29º, fez uma boa corrida e terminou na 15ª aí. O Jeff Gordon, pessoal, vai ser o destaque meu negativo, foi apenas o 16º colocado, ela largou em 11º, foi 16º, andou muito mal o Jeff Gordon. Eu sinceramente esperava muito, mas muito, muito mais mesmo do Jeff Gordon, né? Talvez essa aposentadoria, perdão, dele aí no final do ano, né? Essa volta dele repentina. Ele falou que se precisar, se estiver disponível, ele voltaria, né? E não fez um bom trabalho. Talvez essa ganância dele aí deveria ter tido rendido pelo menos top 10 em todas as corridas, até pelo carro que ele tem, né? Ele não corre em qualquer equipe aí, o Jeff Gordon. E eu esperava um pouquinho mais dele. O outro cara que também, assim, piorou um pouco o resultado dele aí foi o Rick Stenhouse Jr. O Rick Stenhouse Jr. teve bons momentos aí, andando em top 10, andando em top 5, né, mas não foi muito bem, foi apenas o 18º colocado. E o Chase Elliott teve problemas, essa 19ª posição aí, talvez foi uma gratificação, né, porque teve problemas na corrida, bateu, teve o pneu estourado, foi pro muro, né, ainda conseguiu salvar aí uma 19ª posição e terminou dentro da volta do líder, que é o mais importante. Os outros aqui, né, o Chris Busch, né, foi o 24º, também está garantido aí pro Chase, né, dentro do top 30 aí. Então com aquela vitória dele pouco, ele se garantiu pro Chase aí. Corrida muito boa, pessoal, corrida bem movimentada, né, a corrida teve no total 16 bandeiras amarelas, foi o recorde de bandeiras amarelas em ritmo, né, antigamente era 15, que foi 2003, 2009, 2011, era 15 bandeiras amarelas, era o máximo de bandeiras amarelas que tivemos, e corrida em ritmo. Agora, essa corrida de 2016, na segunda corrida da noite aí, assume aí 16 bandeiras amarelas no total. A corrida se tornou um pouco longa, 3 horas e 30 minutos, mais ou menos de duração a corrida. Tivemos bandeira vermelha, então isso aí foi bem maior, né? A corrida teve bateu pra mim perto de 4 horas e 20, 4 horas e 15 essa corrida aí. É, se você juntar toda a transmissão mesmo, dá 4 horas e meia, ou até 5 horas se você assistiu o pré-race, se caso você estava interessado aí de assistir, né? É, trocas de liderança no total foram 21, né? Parabéns aí para Richmond, que teve uma corrida muito movimentada. Gostei demais da corrida. Falar um pouquinho das bandeiras amarelas aqui, vamos lá, né? É, a primeira foi na volta número 12, o Ryan Blaney. Na volta 86, perdão pessoal, na volta 86, o Adrian Mendinger, né? Na volta 96, o Chase Elliott, que teve seu pneu estourado. Na 48, o Jimmy Johnson. Na 223, foram detritos na pista. Na volta 246, o Márcio de Benedetto. Na volta 266, o Rick Serra Jr. e o Paul Manor. Na volta 280, o Casey Mears. E o 93, o Márcio de Benedetto. Ah, perdão, eu falei aqui, na volta 246 foi o David Reagan. Na volta 296, o Mark Wynette. Na volta 322, o Cal Edwards, depois o Adrian Mendinger de novo, né, na volta 329. 337 foi o Matt Kenseth, foi direto pro muro, pneu estourado. Acabou até abandonando a corrida, se não me engano. Não, acho que ele ainda continua a corrida, mas não terminou muito bem, não. Ele foi o 38º, o Matt Kenseth. Depois tivemos aí o Clint Bowyer de novo e o... E o AJ Mendinger novamente, o AJ Mendinger se envolvendo. O Márcio Benedetto mais uma vez envolvido de maneira amarela. E na volta 364, né, tivemos aquele pequeno incidente que tem, aconteceu a bandeira vermelha. Foi entre o Tony Stewart, Cal Edwards, David Reagan, Ryan Newman, Chris Busch, que acabou envolvido também, né? Brian Scott, AJ Mendinger novamente. E 83, o Márcio Benedetto. Então... foram todos envolvidos, perdão, o Dylan Lopton, que não foi o Mato Benedito, não, o Dylan Lopton aí se envolvendo aí. E na volta número 400, perto de acabar a corrida, o carro número 7 do Regan Smith acabou tendo problemas também aí, se acidentou na curva 3. Para falar um pouquinho desse acidente aí, desse Big One que aconteceu aí, né, tudo começou na curva 2. Na saída ali, o Ryan Newman acabou tocando um pouco ali no Tony Stewart, que ele teve que abrir um pouquinho, sair um pouco da tangência. E quando eles entraram na reta, na minha opinião, né, o Tony Stewart trouxe por querer para dentro, coletando o Ryan Newman, e o Cal Edwards também estava ali de passagem, foi coletado. Depois o Ryan Newman acabou indo para o meio da pista e virou todo aquele salseiro, um monte que vários carros bateram, né, tanto é que tem um acidente bem mais... sério e mais grave ali, foi quando o carro do Daniel Lopton acabou parando por cima, né, do carro do Ryan Newman, ficando assim, o número do carro do Daniel Lopton tava bem do lado, assim, da porta do vidro, da janela ali do carro ali, onde os pilotos saem ali do carro do Ryan Newman, ficou bem grandão lá, o carro por cima. Então foi um acidente até um pouco mais... se você olhar forte, né, mas não foi muito sério não, porque o carro foi subindo devagarzinho, sem grandes possibilidades de alguém se machucar, ainda bem. Então sim, corrida muito boa, muito movimentada, né, várias bandeiras amarelas, bandeiras amarelas também que pegou no finalzinho da corrida, pessoal, que o comecinho dela foi bem tranquilo, tivemos aí um momento de 100 voltas em bandeira verde, né, mas depois o bicho pegou e começou a picar um pouco mais a corrida ali, né, da volta 200 para cá, na metade da corrida para cá, realmente tivemos aí o maior tempo de bandeira verde, né, a maior volta de bandeira verde foi do 26 na volta 296 e depois na volta 369 até a volta 399, no total de 31 voltas aí. Depois foi tudo picadinho, pessoal, foi 8, 7, 5, volta em bandeira verde, realmente a corrida foi bem movimentada, né? O Chasers, eu não vou falar agora, né, não vou falar agora, porque eu vou deixar esse assunto para tratar com o Elhão, então não vou nem muito debater esse assunto aí, né, não vou nem passar aqui os 16 aqui, né? Porque eu vou, senão vai ficar repetido o assunto, então eu vou deixar para tratar com o Elhão mesmo. Corrida boa, quem não assistiu, vale a pena assistir, principalmente, talvez se você não quiser assistir a corrida no total aí, dá uma força pro pessoal lá do Record News, né, que transmite a corrida toda quinta-feira, 10h30, né, passa a corrida lá, assistam a corrida com o pessoal lá, se envolvam, se interagem com o pessoal, que eles estão fazendo um bom trabalho na Record News. Certo, pessoal, então agora eu volto, né, com o terceiro bloco, com o Elião, talvez com o Pedro, mas vamos falar um pouquinho aí, né, vamos falar do Chase, vamos falar dos classificados pro Chase, vamos falar um pouquinho de notícias, apesar que a notícia maior dessa semana realmente é o Chase, e vamos ver aí talvez se já saiu alguma coisa dos punidos, né, se dos punidos não, se tivemos algum punido, algum carro punido aí, que até o momento nenhum carro, não se teve nenhum alarde aí de carro punido no final de semana em ritmo. Corrida boa, agora todo mundo se prepara, foco total para Chicagoland aí, abertura do Chase, né, na próxima semana, que o bicho vai pegar. E agora, pessoal, não tem mais, vamos esperar a próxima, vamos esperar daqui a pouco, quem sabe a próxima corrida, agora não tem mais isso, agora é corrida, vitória, vitória, vitória, todo mundo vai focar nisso, todo mundo vai querer isso, porque a vitória garante o avanço para a próxima etapa, né? E quanto melhor você se classificar, quanto melhor você se terminar a corrida, mais perto de você vai estar na próxima fase, né? E vai estar bem longe da zona de corte. Então, essa previsão aí, quem nós acreditamos que vai já ficar na primeira etapa, quem deve avançar, quem tem chance de avançar um pouco mais, eu e o Elião vou fazer esse balanço aí com vocês no próximo bloco, certo, pessoal? Então até daqui a pouco e eu já volto.